5-3, recolado aos 2-1, no controle 1-2-0-8. 2-0-8, 1-3-3-3. Colô, PS, com stand by, meu transponder. Stand by no transponder. Golno 333, decola da El, passando a 1600, boa tarde. Boa tarde, Golno 333, contato radar, Sobol 360, saída da El. Nada El, foda, 360, nível 333. Bom, meu hotel Catango, chame agora Recife, 251, lanterna 1-3-3-2-5. 251, 3685, hotel Catango. 1-3-3-2-5-25. 3-3-2-5, secundária, hotel Catango. Negativo, 314, mantenha a chegada. Fim para o solo. O CNM 142, autorização para Recife. Para Recife, autorizado 350, na Perusque 58, decolador no zero, com curva esquerda, saída Puca, trânsito Araca Azul. Frequência do controle 1208, torre em 118, decimal meia dúzia. Transponder 5165, o Chanel 6142. Pode autorizar 350, Recife, está na frente, transição Lupo. 208, controle 5165, transponder Chanel 6142. Fale para o estacionamento 6142. 192, informação Sierra. 3192 da TAM, contato radar, identifique, chegada Mari, pessoal 060. Identificou, chegada Mari, passando pro 060, TAM 3192. Chame agora Recife, 1288, alterno 260. 1288, 260, 5489. No 333, subinicialmente restrito, nível 320. Restrito 320, bom 333. Salvador, boa tarde, Azul 4116, em descida para 150, passando 240, centro da Serra. Serra. 4116, identifique, chegada Mari, descendo 070, reduza para 259. Descendo para 070, reduzindo, chegada Mari, Azul 4116. Autorizado a repostar aqui. No 333, chame Recife agora, frequência 1251, não alterna 13325. 251, 3325. 154, desça para 2000 pés, 1020, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2000. Salvador, uma boa tarde, o Xané 6213, centro da informação Tango, 380 por Galeão. Zero para o Galeão. Que modulou foi o 6213, aguarde cópia. Correto, 6213, aguarda. Agora pronto o plano, o senhor está pronto para cópia? Prossiga. Galeão 360, decola da 1-0 com primeira curva para a direita, saída da El Leda, depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta Pesolo 1-6, depois Esmap, DCT Lúcio, DCT Barbacena. Frequência do controle Salvador em 120.8, a torre em 118, meia dúzia, seu transponder 5170, Oxaner 6213. Uma correção, após aí a posição Bridge, o senhor falou a Pesolo 1-6, não seria o Pesolo 1-0? Não, é a Pesolo 1-0 então. É a Pesolo 1-0, posição SMAP, depois DCT Lúvido e DCT Barbacena. Bravo, bravo, Thiago. Beleza, então o 6213 Oxaner, autorizado para o Rio de Janeiro Galeão, nível 360, decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda Bridge, Bridge intercepta perfil da Pesolo 1-0. Plano SMAP, Lúcio, Barbacena. Transponder 5170, controle Salvador 120.8. Xanair 6213. Informe pronto, puxa o acionamento 6213. Camará, posição 5, obrigado. Nada. Rio 060, transmissão 92. 3192, desça para 3000 pés, 1020. 3000, 1020, tá? 3192. Azul 4116, reduz para 229. Reduzindo, 220 azul 4116. 210 azul 4116. Sai no corredor Axé, Axé depois do Bonfim, decola da 1-7 com curva direita, frequência do controle 1208, a torre 118,6 dúzia, seu transponder 01165, Romeu Oscar Bravo. Correto, para ataque e decolagem, torre 18,6, Romeu Oscar Bravo. Ataque, 8-8 a bordo, 4 horas, Aracaju. 4 horas, Aracaju, é 8-8 a bordo? Ah. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, via Índia e Alfa, quando lá chame torre 18-6, 1-42. E Alfa 18-6, boa tarde. Boa. Índia 9 Miralta, meu pés autorizado em condições usuárias. Já está para o regresso? Negativo, vai manter mais aproximadamente 15 minutos no setor ainda, o Índia 9 Miralta. Sem problema. GLS, 4. 3154, Torre Salvador, 9836. Torre Salvador, 3154. Um 154, cheque trem. Baixo, entra na livre pouso 170 com 12 nós. Livre pouso, 3154. Isso para 2020, livre LS, X-ray, informe estabilizado. 2020, livre LS, tempo estabilizado, da 3992. Ok, tá livre acionar Shimtax. 5, informação Tango, autorização Guarulhos no 380. Ok, eu tenho pré-autorizado 360, você aceita? Aceita. Vamos lá então, Guarulhos 360. A rota por Zulu no meio até Belo Horizonte após esse PTRIV. Decola da 90 com curva direita, saída da El, o Uda, depois vou direto à posição Bridge, onde intercepta por Zulu no meio. Frequência do controle em 1208, a torre em 118,6 dúzia. Seu transponder 5161, Oceaner 6315. Autorizado nível 360 para Salvador, na uniforme Zulu no meio, BHZ TRIV. Decolada pista 1-0 com curva direita, saída da El, Leda, direto bridge, intercepta uniforme Zulu no meio. Controle 120.8, torre 108.6, transponder 5161, é o Oceaner 6315. Correto, informe pronto para o push 6315. Informar na 6315. Para. 8 mil pés abaixo, ele é a prioridade? O senhor está seguindo ele, é duas três vinte da tarde. O senhor é o número 3 na aproximação. Ah, não, não. Vai manter o perfil então aqui. Os outros recursos para descer. Obrigado. Ok, como queira. Obrigado. Ok, atento ao esteiro do Airbus, pousa na 1-0, 160, 1-60 graus, 1-0 nós, com Proa Sul, reporte fora do solo. Você vai fora do solo. 3154, solo aos 37, chame o solo 219. 4116, pode prosseguir no perfil? Teste a ingressar na linha do litoral, chame o controle, 1208. Alô? 3154, na escuta? 3154, igual na sua escuta, senhor. Chama o solo, 1219, solo aos 37. Obrigado, bom trabalho. Oceaner, 6142, 170 graus, 109, livre de decolagem. Bom dia, tá 31954, levando a sua escuta. 3154, bom dia, táxi em frente, Alfa, Alfa Juliette, portão número 8, tá 3154. Alfa Juliette 08, 59, 54. Salvador, Papa Romeu, Romeu, Cabravo. Romeu, acho que é bravo, prossiga. Falou do senhor, óbvio, vai com pro de Serra em Via Cunha, Via Litoral, Centro Sul, depois Corredor Montes. Ok, mantenha 500 PS com condições visuais, Via Litoral, reporte Farol da Barra. Farol da Barra, bravo. Então 3192, chame Torre Salvador no 2 decimal 6. 186, 3192. Azul 416, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, repertório estabilizado 41116. Salvador, boa tarde, tá 31192, passando a Sembra. 3192, check 3. Baixado e travado. Tá 3192, autorizado pouso 10, vento 160 graus, 10 nós. Atenta aí a Urubus na final, ok? Ok, autorizado pouso 10, tá 3192. Proa de Aracaju, 6142. Vendo 42, mantenha a saída, corte de coordenação com o centro. 1-0. O azul 4-1-1-6 estabilizado no LS da 1-0. 4-1-1-6, complete o LS, chame torre no 8, decimal 6, boa tarde. 18-6, azul 4-1-1-6, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, azul 4-1-1-6, estabilizado no LS da 1-0. 4-1-1-6, continua a aproximação número 2, tráfego que o precede, está aqui cruzando a cabeceira, guarde pista livre. Gente, aguardando o azul 4-1-1-6. Oxana 6142, tem condições de voar Rebel Fox 018? Silva 6142. Autorizado então pelo centro de graças pela coordenação. Portão 5, autorizado, reporte táxi do Ocean Air 6213. Está livre no 5, pista 10, chama a putade. 623. E quando terminar, se quiser, estou autorizado direto de chão. Bravo. Meia baixada, travado. Ok, livre pouso, 180 graus, 11 nós, azul 4116. Desde pouso, pistão no 0 azul, 4116. Importante da Juliette para ingresso, 131192. Da Juliette para o ingresso no pátio 3192. Juliette, aguarde para o ingresso 3192. Vai, galera. Observe, tem uma aeronave executando o pushback, saiu do portão 5. Assim que ela posicionar na entrada do pátio 3, só pode ingressar Juliette e prosseguir para o portão de número 4, 3192. Relativo, foi da aeronave, desce no pátio, portão 4, 3192. Salve, Salvador, boa tarde, azul 4116, livrou na sua escuta. 4116, táxi em frente, reporte antes do Juliette para ingresso no pátio 4116. Táxi em frente, reportará antes da Juliette o azul 4116. Autorizado. 2193 para o táxi. A bordo com 1907, trajetória 40 minutos, alternando com. Táxi autorizado, ponto de espera da 10 via Índio e Alfa, quando Laxa-me Torre 18662-13. Autorizado, táxi até o ponto de espera 10 e vai chamar a torre. De November Alpha, prossiga corredor forte após Interlagos. Livre ingresso, Juliette, portão 3, o 41 no 6. Livre ingresso, parte, portão 3, 41. Se tiver condições visuais, autorizado. Está bravo quando possível se chamar de pouso. Romero fica bravo, Salvador. Três ali e decola, vento 160 graus, 11 nós. Salvador, para passando o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, prossiga. Vitor Mike Quebec, saiu para Salvador, passou através de Veracruz, Veracruz, 05 a bordo, ciente, o Vitor Mike Quebec, na presente rotatória. Rotatória, Oscar Bravo, Salvador. Pois é, então ele é com 5-1, controle 2-0, decimal 8.